graça em Star Quadia Quest financiados em um dia. Franquia Duna nos board games. Catan Crop Trust e Fantasy Flight anuncia Discover Lands Unknown. Sejam bem-vindos a mais uma edição do JBG News, podcast notícias do Jogatina BG em formato quinzenal. Eu sou o Zabuzeta, nessa edição de número 44. Vamos lá, começando então as notícias que a gente separou aqui do mercado nacional, mercado internacional. Mas antes, alguns recadinhos rápidos, né? Redes sociais, Twitter, Facebook, o nosso canal no YouTube, os grupos do Telegram, o canal do Ludopedia, tudo linkado aqui na descrição pra vocês. E novidades do Jogatina BG ao longo dessa, não necessariamente quinzena, né? Porque semana passada não teve JBG News e sim, essa semana com um intervalo maior de notícias, né? O intervalo vai ser de 9 de agosto, 10 de agosto na real, até o dia 29 de agosto, aí quase 20 dias aí, né? Que a gente tem de notícias que a gente vai abordar aqui no JBG News, né? E nesse intervalo o Jogatina BG produziu vários podcasts. Primeiro, teve o podcast com a Bianca Melina, o Ficha do Jogador, que saiu anteontem, né? Na terça-feira, com a Bianca Melina, né? Que ela é game designer, ela é desenvolvedora, né? No geral, lá pela Mob Studios, tradutora e revisora. O papo foi bem legal. Então, vão lá escutar e deixar seus comentários. Ficou bem show. Tivemos também o podcast número 62, o Board Lab, né? Mais um Board Lab que a gente brinca de criar jogos em um tempo limitado. E disso saiu um jogo que eu queria muito jogar, que é o Towers of Sand, né? E a sua expansão Rivers of Water. Então, você pode ir lá conferir também no link que eu vou deixar na postagem. Também saiu um vídeo, na verdade dois vídeos, né? A Wiki, que o Diogo tava aqui em Curitiba, já aproveitou, fez uma Wiki de Party Games. Ele é o representante de Party Games do Jogatina BG. E ele falou do que se trata eles, quais jogos interessantes, qual que ele queria conhecer. Então, links aí na postagem. Saiu um overview também do Grand Austria Hotel, o jogo que recentemente saiu pela Paper Games. E eu fiz um overview bem legal lá do Grand Austria Hotel. Um jogo jogaço, assim. É um jogo, digamos que ele é um jogo mediano, assim, de complexidade, mas ele é um jogo, uma delícia jogar. Ele é muito legal com mecânicas de displacement. Então, links aí na postagem. E outro recado importante também, eu falei agora há pouco do Ficha do Jogador, né, que teve esse mês de agosto com a Bianca Melina, da Mob Studios. No mês que vem, nosso próximo convidado vai ser o Pena. Se você não conhece esse nome, talvez você conheça o canal que ele fazia, né, aqui. Fazia porque faz tempo que no canal não faz atividades, ele teve atividades entre 2011 a 2015, o canal Jogando Offline, um dos melhores, se não o melhor canal de board games do Brasil, cara, da comunidade brasileira de board games, e a produção era maravilhosa. Então você pode mandar perguntas e pedir pra eles voltarem. Imagina que louco se eles voltam, mas então, mande perguntas, vou deixar o link aí na postagem. Lembrando, esse podcast só é possível graças a pessoas incríveis, como o caso do Thiago Passerini, que é um dos nossos apoiadores lá na campanha do PicPay, e você também pode apoiar o Jogatina BG através dessa campanha e também conhecendo a Bravo Jogos, a nossa loja parceira em bravojogos.com.br. Compre lá seus joguinhos e muito mais, acessórios, coisas de RPG, dados e outras coisas interessantes em bravojogos.com.br. E dois recados importantes também pra vocês aqui, que o primeiro deles é o setup, né? O live que eu faço fazendo a prestação de contas da nossa campanha no PicPay, onde você pode acessar lá, acompanhar ao vivo, tirar dúvidas, né? Onde eu faço a prestação de contas, falo o que eu produzi, o que a gente gastou dos sorteios, né? Porque, querendo ou não, no final de cada mês, os apoiadores, a partir de R$15 por mês, participam do sorteio mensal do jogo que a gente faz, né? Nesse mês vai ser o jogo Quartz. E pro mês que vem já tem já um jogo anunciado aqui, que vai ser o Imperial Settlers, um jogo bem legal do Ignacio Trevicek, um jogo que saiu pela Portal Games e aqui no Brasil pela Mandala Jogos. Então, links na postagem para mais novidades. Fica atento. Vamos então começando as notícias aqui em relação ao mercado brasileiro nesse intervalo de 10 a 29 de agosto. Vamos já começar com a lista dos jogos lançados oficialmente conforme a página de lançamentos lá do Ludopedia, né? Teve o Five Tribes pela Galápagos, o Kitchen Rush pela Flick Games, pela Mandala teve o Dead Man Doblon e o Projeto Gaia, finalmente saiu aí, muita gente tava, nossa, cadê? Saiu finalmente. O Flame Rush da Conclave também saiu, e essa semana já tá chegando às lojas aí o New York 1901 da Paper Games. Que arte maravilhosa esse jogo, hein, cara? Então, fique atentos aí nos links que eu vou deixar na postagem. E continuando com as notícias do mercado nacional, a editora Geeks & Orcs, em parceria com o ilustrador e quadrinista Vitor Cafage, anunciaram para o mês de setembro, agora esse mês que tá entrando aí, que vai começar a campanha de financiamento coletivo de um jogo baseado nas histórias do quadrinho de Valente, né? O cachorrinho muito fofinho, e vai ser um jogo de construção de narrativas. Vou deixar o link aí para vocês conhecerem, né? O título do jogo vai ser Valente, o Amor em Jogo. uma capa muito fofinha, então entre lá no link que eu vou deixar na postagem. Agora vamos aqui para as notícias da Cronos, em parceria com a Game Force 9, eles anunciaram que vão trazer o jogo Vault of Dragons aqui no Brasil como Covil dos Dragões, né? Que na verdade o título ainda não é o final, né? Porque pode mudar por conta de direitos da franquia Dungeons & Dragons, né? É, essa notícia foi anunciada lá no Meeplemanix. Pra quem não sabe agora, também tô lá participando do Meeplemanix toda semana com notícias fresquinhas pra vocês. Eu separo alguns destaques e passo lá pra vocês. Então você pode acompanhar lá. Voltando a respeito do Vault of Dragons, esse jogo é uma reimplementação dos Sons of Anarch, né? Men of Mayhem. Esse jogo, ele vai ser adaptado pro D&D, com algumas mudanças em questão de mecânica. E essa informação, como eu disse, foi revelada no Meeplemanix. O jogo As Torres de Arcanos, do Daniel Alves e o Eurico Cunha, ele vai ter um financiamento coletivo pela empresa deles, né? A Creative Game Studios. Na verdade, eles abriram essa empresa em solo americano, né? Norte-americano, para que eles possam usar a plataforma Kickstarter. Agora eles têm essa barreira, né? De você não poder fazer em qualquer lugar. Então, por conta disso, criaram uma empresa lá fora que vai ser detentora, né? Ela vai ser a plataforma para vários lançamentos por conta desses autores e provavelmente alguns outros autores no futuro. Pulando aqui para a próxima parte, a Galápagos Jogos, né? Ela fez uma brincadeira nas redes sociais, que ela fez umas charadinhas assim das imagens, assim, ah, tenta descobrir quais foram os teasers que a gente divulgou lá no Diversão Offline em São Paulo. Pra quem não sabe, durante o Diversão Offline eles fizeram a palestra e no final eles colocaram uns teasers assim, tipo, de 2 segundos com várias imagens aleatórias de jogos e muita gente ficou especulando qual que eram os jogos, né? E dessa brincadeira justamente pra descobrir. E eles finalmente responderam, né, quais eram os jogos lá que vai estar, que eram os teasers do Diversão Offline desse ano, sendo eles, então, Breaking Bad, né, o Deck Building Board Game, que vai sair, o Civilization New Dawn, que tem um vídeo no canal, o Dragon Castle, que já chegou nas lojas também, outro jogo aí de lançamento, que eu talvez até pulei aqui sem querer, o Cry Havoc, né, um jogo que a gente até comentou em podcasts do Jogatina BG, King of New York, Battle for Hokugan, Sagrada, que é um jogo que muita gente falou bem, né, e é um jogo abstrato e tal, Lords of Hellas e Arcadia Quest Beyond the Grave. Foram esses jogos que foram dados o teaser, né, durante o Diversão Offline, e eles divulgaram com essa brincadeira aí no Twitter deles. Então, mais informações lá na página do Em Breve da Galápagos Jogos. Uma nova editora está estreando no mercado nacional. Ela se chama Across the Board e ela começou a pré-venda de um party game chamado Deception Murder in Hong Kong. É um jogo que teve selo de aprovação por vários canais lá de fora e você pode entrar nas informações do pré-venda no link que eu vou deixar na postagem. Vamos para financiamento coletivo, né? Começou o financiamento já faz um tempo aí do Grace, Mestres Perfumistas. Eu até falei dele no podcast. Tem até com o podcast com a Melina, né? Que é a Bianca Melina, que é a designer por trás do jogo. E esse jogo foi financiado em apenas um dia. Atualmente já tá em 200%. Falta um pouco mais aí de 25 dias, né? Pra você poder apoiar. Os valores estão a partir de R$175. Então você já garante lá. Já bateu todas as metas, né? A previsão da entrega dele tá para novembro. Então, links aí na postagem pra conhecer o Grace e apoiar ele. Também no Catarse tá rolando o financiamento do Cidade Dorme Masquerade pela Incognito Studio, né? Uma editora nova. Não foi financiado por enquanto, né? Eles estão pedindo 20 mil. Atualmente está em 14% com 2 mil, quase 3 mil arrecadado. Faltam 27 dias. Pelo que disseram, o jogo é muito inspirado no Lobisomem. Então, links aí na postagem. Mais um outro financiamento coletivo que está rolando também é do RPG Question Dungeons. Ele é um jogo que foi financiado também em pouco tempo. Foi já aprovado pela galera. E atualmente está só arrecadando mais aí. Faltam 20 dias, 19 dias, né? Para o final da campanha. Eles pediram 40 mil, atualmente está em 70 mil. Links na postagem. Outra maneira, né? Usando ainda a plataforma de financiamento coletivo, mas na verdade a Mamute Jogos utilizou o Catarse, em vez de para fazer um financiamento coletivo e optarem para as lojas, né? Fazerem a pré-venda, eles fizeram a pré-venda pelo Catarse. Essa pré-venda, né? Teve vários valores em relação à agilidade da galera para comprar. Quem comprou primeiro pagou mais barato. Atualmente tá. Tem vários lotes, né? Cada lote vai ter um valor. Então você pode entrar lá no Catarse e conhecer um pouco mais sobre o The Climbs, que é um jogo da Mamute Jogos em pré-venda pela plataforma de financiamento coletivo. Só uma atualização a respeito do Yuzen, né? Um jogo pela Sherlock SA, aquele jogo que tem uma característica de MOBA, né? Faltam 17 dias para o final da campanha. Eles pediram 38 mil, atualmente está em quase 8 mil. Arrecadaram 20% aí da campanha, então conheçam mais informações aí do Yuzen, a essência do mundo. Música. Vamos agora para notícias do mercado internacional. A Fantasy Flight anunciou mais informações a respeito do título Discover Lands Unknown. Esse título, assim como o Keyforge, né, que foi anunciado durante a Gen Con, ele vai seguir o formato apresentado pela editora como um selo Unique Games, né, que ele tem a proposta de trazer experiência única a cada unidade vendida do jogo. Esse título em especial foi desenvolvido pelo Corey Kuniska, né, um dos designers mais consagrados da Fantasy Flight. Ele vai ser um jogo de exploração e sobrevivência que atende de 1 a 4 jogadores. E a previsão do lançamento tá para final do ano. Quem quiser saber mais informações, links na postagem. Ainda com a Fantasy Flight, ela anunciou a expansão Brotherhood of Watch para o Catan, Game of Thrones. Esse título, né, foi anunciado já na Gen Con do ano passado. Tá prometido aqui pro Brasil pela Devir. E essa expansão vai permite jogar agora até 6 jogadores. Mais informações, links na postagem. Saindo da Fantasy Flight, vamos aqui para os designers Robert Burke e Nat Bivins. Eles anunciaram por ano que vem um jogo de civilização espacial 4X chamado The Silver River. Um jogo que trava a língua aí, né? Mas enfim. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores com várias raças assim. Serão humanos e 5 raças alienígenas, né? O Grey, Arthurian, Reptilian, Yellow e Pleiandian. Sei lá como que você fala esse nome, me desculpem aí. Pelos que eles prometem, uma partida mais rápida, né? Não tão rápida assim, mas 90 a 120 minutos. E ele vai contar com mecânicas de controle de área, tabuleiro modular e rolagem de dados. Links na postagem. A Renegade Game Studios, ela anunciou o jogo Passing Through Petra, onde os jogadores vão assumir papéis de cidadãos poderosos que tentam crescer seu assentamento e reputação. Esse jogo está previsto para o final do mês de outubro para o mercado norte-americano, links na postagem. A editora Cosmodry Games anunciou para o mês de outubro o lançamento do jogo econômico chamado Smartphone Inc. Os jogadores vão ser CEO de empresas de tecnologias que desenvolvem smartphones. Ele vai atender de 1 a 4 jogadores com mecânicas de ação programada, controle de área, construção de rota e ação simultânea. Links na postagem. A editora Cosmodry Games anunciou para essa um party game chamado First Contact. Ele vai ser um jogo no Egito antigo, mas ele vai misturar aquela coisa dos aliens, já um monte de teorias, né, que existe do Egito e aliens, e linguagens, né? Ele atende de 2 a 9 jogadores, com um tempo de partida de 15 a 40 minutos. Outro jogo anunciado pela Cosmodry para essa, né, foi o jogo Zakaznik. Ele vai ser um jogo infantil sobre gerenciar uma reserva ambiental russa. Ele vai ter mecânicas de tile e work placement e atende de 2 a 5 jogadores com tempo de partida de 30 a 60 minutos. Agora vamos aqui para a Porta Games, ela anunciou para Essen o jogo Rebel Nox. Ele vai ser um card game standalone que vai expandir o universo de Capital Lux, o jogo que recentemente chegou aqui no Brasil pela Paper Games e vai atender de 4 a 6 jogadores. Ele vai ser um jogo de times com mecânica de dedução e papéis escondidos. A editora Rune Editions vai lançar na Essen, né? Mais anúncios aí para Essen, por que não, né? O jogo chamado Tag City. Ele vai ser um jogo sobre bichos, né? Ou arte urbana, né? Grafites, outras coisas legais aí. Destinado para 2 a 4 jogadores com mecânicas de rolagem de dados, puzzles, que usam papel e caneta. Aquela coisa bonita, né? Do Avenue, do outros jogos aí muito legais aí que estão em destaque atualmente. A editora Spielworks anunciou para S, né? Mais um anúncio para S, por que não? O jogo Captains of the Gulf. Ele vai ser um jogo econômico de 2 a 4 jogadores sobre a pesca no Golfo do México. E eu vi que na minha dislexia eu escrevi Meshmo. Isso aí, né? Boa dislexia. Com mecânicas de gerenciamento de cartas e Pickup and Deliver. Ainda com a Spielworks, ela anunciou o jogo chamado Roots of Steel 17-3. Ele é um jogo de Claude Ciro, que é o criador das expansões do jogo Age of Industry, né? E a informação foi revelada no Twitter da editora. Ainda não tem mais informações sobre o jogo em si, mas essa informação no novo jogo aí do Claude. Links na postagem. Vamos aqui pra editora Fairyland Spiel. Ela anunciou o jogo Fuji. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, do designer Wolfgang Warst, conhecido aí pelo jogo Daikwok Sauber von Gedlinburg, né? Que foi o vencedor do Kenner Spiel desse ano. Links aí na postagem. Vamos pra Communion Not, onde ela anunciou o jogo Sugar Blast. Um jogo de 2 a 4 jogadores que combinam e coletam vários doces coloridos. A lá o estilo Candy Crush, né? Aquele jogo de celular que você conhece aí, ou sua mãe conhece, provavelmente. Ou sua avó, seu pai, seu avô. Porque é aquele jogo mais famosinho celular do Facebook e tal. E você, nesse jogo, você vai cumprir vários objetivos legais. Links aí na postagem. Ainda com a Communion Not, ela anunciou mais detalhes sobre o jogo Newton, um jogo no estilo europeu, né, um Eurogame. É um jogo que retrata o desenvolvimento científico no século 18, da dupla Simone Luciani, né, do Grand Alcatel, Asiatic Marco Polo, e Nestori Magnoni do Expo 1906. O preço que eles divulgaram vai ser $60 e a previsão do lançamento é para o final de mês de novembro. Links na postagem. Ainda com a Communion Not, ela começou a campanha de financiamento coletivo do Starquadia Quest, né, o jogo que é uma nova reimplementação, digamos assim, no cenário de Arcadia Quest, no espaço. Você pode ir lá entrar no Kickstarter. A arrecadação deles foi incrível, já arrecadou, né, em poucas horas os $200 mil que eles pediram. Links na postagem. A editora Mandu Games anunciou para esse o jogo chamado Wangdu, que atende de 2 a 4 jogadores com mecânica de controle de área e coleção de componentes. É um jogo sobre ursos e essas mecânicas aí da hora. Links na postagem. A Raspul Production anunciou para Essen, olha aí, mais um jogo para Essen, a versão infantil do jogo Concept. Vai se chamar Concept Kids Animal. Ele vai ser uma versão cooperativa desse jogo para o público infantil. Links aí na postagem. A editora Edichones, tomara que eu tenha falado certo, mas Edichones Primogênio anunciou o jogo Running. Ele é um card game que atende de 2 a 4 jogadores numa partida até 30 minutos com mecânica de leilão, coleção de componentes, gestão de mão e vaza. E o lançamento dele dá para Essen. Outro jogo para Essen da mesma editora foi o Circus. Ainda não tem tantas informações. A única coisa que sabe é que ele atende de 2 a 4 jogadores nessa temática de circos, né? E tem uma arte bem da hora que eles divulgaram, então links aí na postagem. O jogo Hackmack, conhecido também como Picomino, ele vai receber uma versão deluxe na Essen pela editora Zock Verlag. Vai vir uma embalagem de metal, né? Aquela caixinha de metal assim bonitinha, como talvez você pode conhecer no Ilha Proibida, né? Que veio aqui no Devir. A editora Thunderworks Games anunciou um jogo chamado Lock Up a Role Player Tale. Ele vai ser um jogo de alocação de trabalhadores, onde cada jogador representa uma facção de monstros que tenta escapar de uma prisão mágica. E esse jogo se passa no mesmo universo do jogo Role Player. Links aí na postagem. Essa aqui é pra galera que gosta dos livros do Frank Herbert, a franquia Duna, né? Sabe que agora Gale Force9 assinou contrato de exclusividade para lançar vários produtos, sejam eles miniaturas, RPG, exclusivamente jogos de tabuleiro, né? Pra quem não sabe, a Fantasy Flight até tentou lançar um jogo na franquia Duna, jogo Duna mesmo, né? Que seria o nome, mas acabou virando um jogo spin-off da série Twilight Imperium, né? Ou aquele Hex. Então, se você quiser saber um pouco mais dessa novidade, né, da Gale Force9, links na postagem. Essa aqui é pra quem gosta de adaptações em outras mídias de várias coisas que você gosta, inclusive as franquias da Games Workshop, né? Ela vai querer transformar as suas propriedades intelectuais em franquias de TV, em séries de TV ou filmes, principalmente ali a franquia Warhammer, né, que é a mais popular deles. Essa informação foi divulgada durante um relatório anual da empresa, que foi destinada para os investidores e acionistas, né? Então, links aí na postagem. A editora Alicat Games anunciou o jogo de mecânica Roll and Write, né, de rolar dados e escrever, chamado Welcome to the Dino World. Esse vai ser um jogo de 1 a 99 jogadores que buscam fugir de um parque infestado de dinossauros. Links na postagem. Ainda com a editora Alicat Games, ela anunciou o jogo chamado Chocolate Factory, dos mesmos designers de Fairy Tail e Elysium, né, o Matthew Dustin e o Brett Gilbert. Ele vai ser um jogo no estilo europeu, com foco em economia, produção e atende de 1 a 5 jogadores. E o lançamento ainda é para esse ano. A Simi anunciou mais um jogo dela, na verdade, por conta da sua compra recente da licença Love Letter, e uma nova edição especial está sendo publicada por ela, que vai ser o Love Letter Wedding Edition, né? De casamento, Wedding Edition. Links na postagem. A editora Raba anunciou para a Essen, né? Por que não para a Essen, né? Um monte de gente está anunciando, deixa eu anunciar aqui também, o jogo chamado Mountains. Ele vai ser um card game, na real, de 2 a 4 jogadores, sobre caminhadas e trilhas em montanhas, com mecânicas de Push Your Luck, Set Collection e Memória. Pulando aqui para Archipia Games, onde ela anunciou a expansão chamada Piece of Cake para o jogo Kitchen Rush, né? Esse jogo que recentemente saiu aqui no Brasil pela Flick Games, né? O Kitchen Rush, aquele jogo de produzir comidinhas em tempo real, né? E essa expansão vai adicionar novas demandas pro jogo, né? Pra você fazer sobremesas e sorvete, além de 2 novos ingredientes, creme e frutas. E a sua apresentação desse jogo, né? Vai ter uma apresentação durante a Essen. A editora asiática chamada Imperial S4 anunciou Walking in Burano. O lançamento tá previsto para ainda esse ano. Ele vai ser um card game familiar, né? Family game, assim. De 1 a 4 jogadores com mecânicas de draft e set collection. O objetivo desse jogo é você decorar as casas e realizar visitação de turistas na cidade de Burano, que é uma cidade na Itália. Links aí na postagem. Vamos para várias notícias aqui pela Lookout Spiel, que ela anunciou várias expansões e promos e outras coisas legais que vão estar lá durante a Essen. A primeira delas foi a expansão Druids, né? Druiden, para o jogo Isle of Sky. Saiu aqui no Brasil pela Paper Games. E nessa expansão, os jogadores poderão comprar placas druídicas que vão dar efeitos especiais no seu território. Outro anúncio por parte da Lookout foi a expansão Bubucos Deck para o Agrícola Revisado, né? A edição revisada. Essa expansão vai adicionar 120 cartas para o jogo e vai estar lá durante a Essen. Ainda para a Essen, ela vai anunciar um deck chamado Place para o jogo Nusfjord, que foi anunciado, acho que no Brasil, pela Ludafy. Vamos esperar mais informações no futuro. E essa expansão vai adicionar 45 novas cartas, provavelmente de ocupações e outras coisas que os jogos do Uwe Rosenberg têm. Um jogo também anunciado pela Lookout para a Essen, na verdade, nem é pra Essen, mas na verdade pro mês que vem, foi o Gingerbread House, né? Ele vai ser um jogo de mecânica de tile placement no estilo dominó, numa grade 3x3, onde os jogadores vão buscar construir as estruturas mais altas, né? Desse bolo, né? Na verdade é um biscoitinho que você faz que é bem comum no Natal americano, né? E o objetivo é você fazer a construção mais alta, mas vem várias pessoas vão comer as paredes da sua casa, é bem louco assim a parada. Então, links aí na postagem. Ainda com a Lookout, tem mais duas informações aqui, é que ela anunciou a reedição do jogo 1830, né? O 1830 Railways in Robber Barons. Ele é mais um jogo da série 1800XX, né? 18XX. E essa reedição tá prevista para ainda esse ano. Ainda não tem muitas informações em questão de valor e também a data específica. Links na postagem. E por fim, pra Essen, foi anunciada a expansão Caves vs. Cave, chamado Era 2, The Iron Age, né? Para o jogo Caverninha, né? O Cave vs. Cave, que chegou aqui no Brasil pela Ludofy. E essa expansão vai adicionar uma caverna adicional, burrinhos e, como disse, lançamento para a Essen. A Square Enix, né, durante a Gamescom, que é uma convenção que ocorre na Alemanha para jogos eletrônicos, ela anunciou um jogo de tabuleiro, né, bem básico assim, na questão de controle de área e tal, baseado na franquia Tomb Raider. Ele vai se chamar Tomb Raider Legends. O que teve, assim, de informação foi que teve várias promoções durante a feira da Gamescom, e lá alguns jogadores ganharam essa versão. Ainda não se sabe se essa versão vai ser comercializada, mas a única coisa que se sabe é que é um jogo bem mais simples, bem mais simplório, assim, não tem tanto um design assim, aprofundado, pelas informações que eu li, pelo menos no Reddit, né? Então, links aí na postagem. A editora Abacus Spiel anunciou para a Essen, né? Mais um para a Essen, né? Deveria ter um bloco. O que foi anunciado para a Essen? Enfim. O que ela anunciou para a Essen foi um jogo chamado City of Rome, dos mesmos designers de Elysian e Fairytale, né? Que eu já citei anteriormente. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores sobre construir a cidade imperial de Roma. Links na postagem. A editora Green Couch Games anunciou um jogo chamado Into the Black Forest, para o ano que vem. Ele vai ser um card game de 2 a 4 jogadores sobre animais na misteriosa floresta Black Forest, né? Na Floresta Negra, que é baseado numa lenda alemã. E o jogo conta com mecânicas de controle de área e gestão de cartas na mão. A editora Game Brewer anunciou para a Essen 2 novos jogos. Um deles é o Festo. Ele vai ser um jogo, Festo, que tem uma exclamação no final, enfim. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores num cenário fantástico onde os jogadores coletarão recursos para servir diversas raças que vão visitar o castelo, né? De Turina durante um banquete do reino. Tem várias mecânicas, né? Ação programada, pusher luck, controle de área, alocação de trabalhadores. Link na postagem. O outro jogo que foi anunciado pela editora foi em parceria com a editora Hobby World. Vai se chamar Arquitetura, né? Arquitetura? Não sei, necessariamente é arquitetura, enfim. Ele vai ser um jogo de construção de cidades com mecânicas de tile placement e controle de área para 2 a 4 jogadores. Links na postagem. Essa aqui é pra galera que gosta de trenzinhos, né? A editora Ravensburg anunciou uma nova edição do jogo Trans Europa, né? Trans Europa, ele é um jogo de 2005, se eu não me engano, e ele talvez, ou ele foi reimplementado pelo Transamérica, não é a rádio, tá? É Transamérica, é Railways, alguma coisa assim. E essa nova edição vai ser uma edição com novos componentes, algumas coisas assim, e vai vir as duas versões, ou seja, as versões praticamente são mapas, igual o Railways of the World, né, que tem mapas assim diferentes, e essa versão do Trans Europa vai vir com outro jogo incluso. Então, links na postagem. Agora há pouco eu tinha citado que o vencedor, né? O jogo vencedor do Kennerspiel, o Die Quacksalber. Agora a editora North Star Games vai lançar em inglês. E vai ter o título de The Quacks of Kedlinburg, né? O nome em inglês dele. E tá previsto para meados do mês de novembro. Tem uma notícia bem legal aqui pela Blue Orange, né? A editora que tá em alta atualmente, né? De vários joguinhos, como King Domino, Queen Domino e outros jogos interessantes. Inclusive o Reef e outras coisas legais aí. E ela assinou uma parceria com o Instituto NGO Spingo, que é um instituto do Equador, né? Que a ideia dessa parceria é auxiliar o reflorestamento de árvores da floresta amazônica do Equador, né? Tem uma região que é ali por parte do Equador, que é utilizada em produção dos jogos. A ideia é que a cada 3 árvores utilizadas serão replantadas 2. Então, links na postagem para saber um pouco mais. A editora Board and Dice anunciou pro ano que vem um jogo chamado Serra Fiesta. Ele vai ser um jogo econômico sobre o final do século XIX nos Estados Unidos, onde vários pioneiros rumaram para o oeste, né? Passaram ali pela Oregon Trail, alguma coisa assim na vida, buscando riquezas e oportunidades. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, com mecânicas diversas, né? Como a locação de trabalho, jogadores, construção de baralhos e tabuleiro modular. Links na postagem. A editora Black Box Adventure anunciou pro ano que vem um jogo cooperativo chamado Climate Oasis. Ele vai ser um jogo sobre gerenciamento de recursos para 2 a 4 jogadores sobre as condições climáticas no planeta, só que lá no ano de 2070. Então, lá no futurinho, você vai ter que descobrir o que tá rolando na atmosfera e outras coisas aí do aquecimento global no planeta Terra. Olha aí. A editora japonesa Ju Games Studio, ela vai publicar no ocidente um jogo chamado Kamakura Collection. Ele vai ser um jogo de coleção de componentes, work placement 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo que retrata toda essa parte da cidade costeira de Kamakura, né, no Japão, e aborda toda essa parte das tradições culturais e outras coisas legais da cidade. Link na postagem. Pra quem gostou aí do Starship Samurai, que foi anunciado em vários eventos aí, né, pela Plaid Hat, saiba que ela anunciou uma primeira expansão para o jogo chamado Shattered Alliance, e vai estar previsto para esse ano ainda. Essa aqui pra quem gosta do anime, né, Cowboy Bebop, saiba que a Jasco Games anunciou uma versão do tabuleiro chamado Cowboy Bebop Board Game Boogie. Ele vai ser um jogo cooperativo, onde os jogadores irão usar cartas para montar uma narrativa que termine bem para o grupo. Né, o grupo vai estar ali numa situação específica e você tem que resolver a situação e sair bem com o seu grupo. Então, saiba que esse jogo vai ser lançado ainda esse ano. Durante o começo da semana, o James Tegmeyer, né, que é um dos detentores ali da Stonemaier Games, ele anunciou no seu Instagram que ia ter um novo jogo pela editora, e hoje foi revelado que esse jogo se chama Between Two Castles of Mad King Ludwig. Se você não reconheceu os nomes aí, né, ele une dois títulos, né, um deles é o Between Two Cities e outro jogo é o Castles of the Mad King Ludwig. Então a ideia é misturar os dois, já tem a capa já divulgada, links aí na postagem. A editora Upper Deck Entertainment anunciou mais um jogo da franquia Legendary. Dessa vez vai ser com Arquivo X, vai ser o Legendary Encounters X-Files. Em cada partida, os jogadores vão retratar trechos, né, de 3 temporadas, das 9 totais que o jogo aborda, e esse título está previsto para ainda esse ano, links na postagem. Para quem gosta de Catan, foi anunciado uma expansão de cenário chamado Crop Trust. Ele vai ter uma jogabilidade semi-cooperativa, onde os jogadores irão armazenar sementes num local específico, né, como se fosse um silo global. E esse jogo, obviamente, é baseado no silo global que existe no mundo, né, que eu fui até pesquisar depois, chamado Svalbard. Esse silo existe lá na uma região bem próxima da Noruega, praticamente naquelas ilhas mais geladas possíveis, né? Tem um silo lá que guarda várias sementes do mundo inteiro e outras, até questão de obras de artes mesmo, assim, pra você garantir que não sofram por conta do aquecimento global. E é bem legal que o jogo tá baseado nisso. Então, links na postagem. Vamos pra WizKids. Ela anunciou pra março do ano que vem a edição especial do Quarrels, chamado Quarrels Ultimate Quedition, né? Esse nome bonito aí que eles colocaram trocadilho, que vai custar $100 e ela vai ter, além do jogo base, todas as expansões e todas as promos anteriormente lançadas. Links na postagem. Ainda com a WizKids, ela anunciou pro início do ano que vem um jogo com temática asiática, né? Chamado Shio's Secret, né? Ele vai ter mecânica de papel escondido, onde os jogadores vão representar um de 4 times buscando cumprir seus objetivos, né? Vai ter um contexto lá nesse jogo. A Pressman Toy Corp anunciou MacGyver, The Escape Room Game. Ele vai ser um jogo de escape room, né? Com puzzles em tempo real de 1 a 4 jogadores. Ele vai ter níveis de dificuldade. Se você joga na versão hard, você vai ter um tempo. Na versão normal, você vai ter um tempo um pouquinho maior. E na versão light, né, livre, assim, você não precisa ter o tempo pra você cumprir os objetivos do jogo, né? Ele vai vir com 4 ou 5 cenários, não me lembro exatamente, mas ele vai vir com cenários específicos, né? Um número X ali de cenários. E pra quem não conhece o MacGyver, né, ele é baseado num personagem de série de TV, que aqui no Brasil foi conhecido como Profissão Perigo. É, passava sempre de noite. Eu lembro quando era criança que passava, assim. Ele conseguia fazer uma bomba atômica praticamente com um clips e um pedaço de papel. É muito louco. A editora Good Game Studio anunciou pra Essen um jogo chamado Taiwan. Ele vai ser um jogo de construção de cidade. Ele retrata toda essa parte histórica da construção da ilha de Taiwan e seu milagre econômico depois da Segunda Guerra Mundial. Ele atende de 2 a 5 jogadores e o link tá aí na postagem pra vocês. A editora Ankama, né, conhecida aí pelo Crossmaster, ela anunciou um jogo chamado Tales of Glory, que vai ser ainda esse ano. Ele vai ser um card game que atende de 2 a 5 jogadores e conta com belíssimas ilustrações do Miguel Coimbra, né? Então, links na postagem. A editora coreana Happy Baobab, é esse nome mesmo, anunciou o jogo chamado Magic Fold, que está sendo desenvolvido pela dupla Bruno Catala e Johan Go, que vai ser um jogo que vai atender de 2 a 4 jogadores, com mecânicas de movimento programado e reconhecimento de padrão. Links na postagem. Vamos aqui para mais duas últimas notícias desse bloco gigantesco. A editora Jolly Dutch Production, ele anunciou o título chamado Chartered The Golden Age. Ele vai ser um jogo histórico e econômico que atende de 2 a 4 jogadores num cenário de Amsterdã no século 17, que vai ser lançado no ano que vem. Links na postagem. E a última notícia desse bloco gigantesco é pela editora Final Frontier Games, que anunciou para 2019 a expansão Beyond para o jogo Rise Tunability. Essa expansão vai adicionar novas maneiras de você fazer pontuação através de um mecanismo de reputação e relíquias. E além disso, eles prometem aumentar a rejogabilidade. Links na postagem. Vamos aqui para o cenário digital, onde a editora Offworld ela anunciou uma versão digital no Steam do jogo Exodo Próxima Centauri. É um jogo de 2012, né, no tabuleiro, e essa versão tá no Steam por R$29, links na postagem. Essa aqui é um pouco estranha, né, na verdade é assim, sai um tutorial digital grátis no iOS e no Android do Kingdomino. Você joga o tutorial para você conhecer o jogo no iOS, não é uma versão do jogo, mas sim um tutorial. Vou deixar o link aí para vocês para conhecer um pouco mais sobre esse tutorial louco aí. A desenvolvedora de jogos eletrônicos chamado DigiSed anunciou mais uma reimplementação de jogo tabuleiro. Dessa vez, vai ser com o jogo Indian Summer do designer Uwe Rosenberg. Ele vai entrar em beta logo logo, então links na postagem. Essa aqui é bem legal para quem gosta aí de apoiar caridade e ter benefícios, é com o Humble Bundle Digital Tabletop Games, né? Que é o seguinte, para quem não conhece o Humble Bundle, talvez é bem difícil porque é uma plataforma já conhecida aí para livros, para jogos eletrônicos e outras coisas. Sabe que a partir de $1 você tem acesso a vários jogos e você pode até destinar quanto que eu quero para caridade, quanto que eu quero para a plataforma e outras coisas. E a partir de $1 você tem acesso à versão de Steam e alguns para Android do Ticket to Ride, Sentinelas do Multiverso e Mysterio. A partir de $6 ali você tem acesso ao Carcassonne, além dos primeiros que eu falei, do Carcassonne, Pathfinder e Talismã com as expansões. E com $15, além de tudo que eu falei, vai você ter acesso ao Armelo, né? Que é um jogo exclusivo eletrônico, mas que podia ser muito fácil um jogo de board game. Então, links na postagem, vai lá, ajude a caridade e compre joguinhos para você jogar no seu PC e no seu celular. Vamos aqui pro Kickstarter. O primeiro deles é com, obviamente, o Star Quadia Quest, que eu citei lá anteriormente. Ele pediu $200 mil, arrecadou rapidão. Agora, atualmente, só tá atendendo as metas, né, que eles estão colocando lá. Nesse momento da gravação, já arrecadaram quase $375 mil, né? Faltam 13 dias. Pra quem não sabe, vai ter a expansão também. O valor de pledge dele é de $80. E com 120 você ganha ele mais a expansão. A armada, que é bem louco ali, e o monstro exclusivo. Então, links na postagem para conhecer um pouco mais sobre Star Quadia Quest. Outra campanha que tá rolando também é do Power Rangers Heroes of the Grid, the board game. Ele é um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores, né, pela Renegade Game Studio, que eu já tinha até anunciado aqui no podcast. Faltam 8 dias para o final da campanha. Foi financiado em apenas 8 horas, né, menos de um dia ali. Atualmente, eles pediram $100 mil, atualmente tá em quase $380 mil. Pulando aqui pro terceiro destaque, é para a segunda edição do Ancient World, né? Um jogo do Ryan Lockout pela Red Haven Studios. E essa nova edição vai incluir nova arte da caixa, melhorias nos componentes, né? Além disso, melhorias nas mecânicas. E se você tem a primeira edição, você não precisa comprar a nova edição. Você pode comprar um kit de upgrade na própria campanha, que você vai adquirir lá algumas coisas extras, né? Que evolui o jogo da primeira para a segunda edição. Eles pediram $25, arrecadaram já quase $150 mil e faltam 9 dias para o final da campanha. Essa aqui não é necessariamente um destaque do Kickstarter, mas perto da Essen, várias editoras fazem isso, né, de fazer a pré-venda dos jogos que vão estar na Essen pelo Kickstarter, como é o caso da Quinet Games, onde ela anunciou um pack, né, você pode comprar, seja os jogos isolados ou até mesmo eles juntos, né, que é o jogo Firenze, Hayateia e Counterfeiters. Os jogos vão ser entregues durante a Essen, né, então fiquem atentos aí, pra você que vai pra Essen, né, faltam 6 dias pra finalizar essa campanha, então se você quiser lá na Essen comprar os joguinhos pela Quinet Games, links na postagem. A outra editora fez isso também foi a Queen Games, são 3 jogos que se pode comprar da mesma maneira, juntos, separados e outras coisas. Bastille, né? O Skylands e o Franchise, que é um jogo que eu quero mais conhecer aqui dessa lista, né? Essa campanha, só pra você saber um pouco mais, faltam 15 dias para o final dela. Eles pediram 11 mil, né, pra financiar ela e vão ser entregue durante a Essen, né? Então é pra quem gosta dos jogos da Queen Games, você pode comprar antecipadamente e receber lá na Essen. Links na postagem. Vamos pro kit dos eventos, só uma notícia bem rapidinha aqui, que é a respeito do Diversão Offline do Rio de Janeiro, que vai ocorrer no final do mês ali de setembro, e a área de protótipo vai ser organizada pelo pessoal da Mansão das Peças. Então, links na postagem, hein, lá no dia 22 e 23 de setembro, lá no Rio de Janeiro, o evento, e vão lá pra área de protótipos conhecer os joguinhos que vão vir no futuro, no Brasil e no mundo. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias, o maior deles, né? Porque eu acumulei várias notícias pra vocês aqui, e por conta disso, o podcast número 63 do Jogatina BG não vai ser essa semana, e sim na semana que vem, por conta disso, né? podcast gigantesco, teve o podcast que eu editei, teve os vídeos, já tô editando um podcast de RPG, mas lembrando todo mundo, muito obrigado a todos que acreditam no Jogatina BG, que apoiam o Jogatina BG lá na campanha do PicPay. A gente agradece sempre de coração a todos, né? Então, muito, muito obrigado mesmo, gente. Então, eu fico por aqui, comentem as notícias que vocês mais gostaram. Então é isso, um beijo no coração e até o próximo turno. Tchau!